Uma boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estar com vocês, fugindo do friozinho lá de fora, aquecendo o coração aqui dentro, buscando a palavra de Deus, buscando o Espírito Santo, para a gente poder entender a verdade de Deus e tomar decisões na nossa vida em direção a amarmos uns aos outros, a amarmos a Deus. Eu trouxe para vocês uma mensagem relativamente grande. É uma mensagem que é um assunto muito grande. Claro que eu vou tratar somente alguns pontos desse assunto. E quem sabe eu posso anunciar o título dele nesse momento, para você já começar a ficar com medo aí no banco. E o título da mensagem que eu trouxe para vocês essa noite é um título longo e diz assim: As almas penadas, as vidas passadas, a reencarnação e o dia em que a morte morreu. Muita coisa em um título só, não é verdade? Muita coisa meio complicada, meio temerosa. E em resumo, essa noite nós vamos conversar a respeito da morte. E sabe que falar sobre a morte não é nada fácil, por muitas razões. Quando a gente fala da morte, a gente fala de um assunto que envolve superstição, que envolve tristeza. Quem sabe eu vou falar de morte e você vai lembrar do teu pai e da tua mãe que talvez já faleceram, ou de um filho, de uma filha que faleceu. Então são coisas que a gente começa a falar e mexe um pouco com as pessoas, é uma coisa complicada. Não é todo mundo que gosta de ouvir a respeito do assunto morte, falando da morte de outros, muito menos pensando na sua própria morte. Coisa meio difícil, não é uma coisa assim simples para o ser humano. Então, existe receio, existem incógnitas. Poxa, o que acontece quando a gente morre? Será que alguém pode dar essa resposta? Porque eu que vou tentar responder isso aqui essa noite, estou vivo, não estou morto para dizer. Então, será que existe resposta para esse assunto? E além de tudo, o medo. E de fato, é verdade. Além desses problemas todos, você precisa saber que o assunto da morte é um assunto muito amplo e também um assunto controvertido. Nós não vamos abrir a Bíblia ainda. Eu vou fazer uma introdução um pouquinho maior. Só que nós vamos ler muitos textos da Bíblia essa noite. Mas eu queria começar dando um panorama assim geral para vocês a respeito desse assunto. E se você sair aí pela rua com uma prancheta fazendo uma pesquisa, você pode encontrar entre os seres humanos opiniões diferentes a respeito da morte. E a primeira pergunta que você poderia fazer às pessoas, eu posso fazer essa pergunta para cada um de vocês hoje, é a seguinte: é possível voltar a viver depois que a gente morre? E você, o que você acha? E eu preciso dizer para você que a humanidade responde a essa pergunta de duas maneiras diferentes. E existe um grupo que responde: não, não é possível voltar a viver depois que você morre. Vamos pensar que você tem um avô ou uma avó que já faleceram. Todos os meus avós já faleceram. Você tem alguma esperança de reencontrar o seu avô ou a sua avó? Alguns têm, mas alguns não. Não, morreu? Não vai voltar? Não tem como. E quem são essas pessoas? Por exemplo, os ateus. Aqueles que não acreditam em Deus. Tem muita gente no nosso mundo que não crê em Deus, não crê em nada. Não, esse negócio de vida depois da morte não existe. E quem sabe pessoas assim céticas. Esse assunto é meio complicado, esse negócio de vida depois da morte. Eu não acredito nisso. E tem muita gente que de fato não acredita nessa ideia. Agora, é também fato que existem muitas pessoas que respondem sim a essa pergunta. Quem são essas pessoas? Em geral, são os religiosos, mas também algum filósofo maluco aí por aí, que dentro da sua filosofia isso é uma possibilidade. Ele nem precisa ser uma pessoa de uma religião, mas ele acredita que, olha, talvez seja possível. Quem sou eu para dizer que não? E aí a humanidade se divide. Alguns que acreditam que não é possível viver depois da morte, e outros que acreditam que sim, é possível viver depois da morte. Nós estamos preocupados com esse segundo grupo. Porque dentro desse segundo grupo, a gente pode aprofundar as questões. E agora você sai de novo com a sua pranchetinha a fazer uma pesquisa de opinião. E se você encontrar alguém que diz, sim, eu creio que podemos viver depois de morrer, você pode fazer uma segunda pergunta. E aí você poderia dizer assim, o que é que você acredita que acontece com a gente depois da morte? E as respostas a essa pergunta também variam de pessoas para pessoas. Também existem respostas diferentes sobre esse mesmo assunto. E existe um grupo que pensa o seguinte, ó, quando a gente morre, a alma ou o espírito sai do nosso corpo e permanece viva em algum mundo assim espiritual e depois vai reencarnar em outros corpos e outras vidas, etc. Essa é a visão clássica do espiritismo, tá? Que também tem base na filosofia grega e muitos povos hindus, etc., acreditam dessa forma. A nossa alma é uma espécie assim de uma fumaça que sai do corpo quando a gente morre, mas é uma fumaça invisível. Então pode ser que tenha um monte de alma penada aqui entre nós, ó, e a gente nem vê. Mas quem sabe alguns veem, inclusive, você já viu alguma? Alguém por aí já disse que já viu, inclusive, ó, um montão de gente dizendo que já viu alma penada por aí. E é fato, né? Eles dizem isso. Agora, existem outras pessoas que dão respostas diferentes. Ó, sim, a gente pode viver depois de morrer, mas para isso precisa existir uma ressurreição. Deus deve retornar à vida aquela pessoa que morreu. Enquanto Deus não retorna essa vida para a pessoa, ela está morta de verdade. Ela não pensa, ela não fala, ela não anda, ela não puxa o pé de ninguém de noite. Ok? Ela não faz nada. Então você percebe que existem respostas diferentes a essa mesma pergunta. Mesmo para quem acredita que pode existir vida depois da morte. E eu queria, a partir de agora, dizer para você uma coisa importante. Quando você começa a comparar essas duas visões diferentes, você começa a entrar num campo do conhecimento muito fascinante. Você começa a pensar em coisas, poderia dizer assim, né, na linguagem dos jovens, muito loucas, né? Muito interessantes, muito intrigantes. E nós vamos comparar essas duas ideias essa noite. E eu vou começar explicando para vocês a visão daquilo que é comumente conhecido como espiritismo. Mas, alguns não gostam do termo espiritismo. Preferem o lado do espiritualismo. Eu não vejo diferença entre uma coisa e outra. Mas para quem vê, é importante respeitar. Mas, no geral, o espiritismo ou espiritualismo é um pouco daquela mensagem lá do Allan Kardec. O famoso Allan Kardec escreveu um livro chamado O Evangelho Segundo o Espiritismo. E tem um montão de livros dele sobre essa ideia toda do espiritismo, tá bom? Uma obra famosa desse camarada e bastante influente no nosso mundo. Tanto é que existe um montão de filmes produzidos por Hollywood que são espíritas ou espiritualistas. Um monte de filme onde o camarada morre, daí volta da morte. Um bem famoso, né, Ghost, do outro lado da vida. E aí o camarada morre e fica vendo a mulher dele, o outro quer ficar com a mulher dele, ele fica bravo e tenta ajudar ela. E esse não é o único. Tem um montão de filme por aí falando dessa ideia da vida após a morte no sentido espiritual, da alma que sai do corpo e etc. A visão sobre a alma que sai do corpo e reencarna depois, ela geralmente envolve uma ideia que nós chamamos de evolucionismo teísta. Ih, Ezequiel, agora você bagunçou minha cabeça. Até aqui eu estava entendendo o que você falou. A partir de agora, eu não sei se eu vou entender mais nada, não. Eu vou explicar para vocês simplesmente, bem facinho para todo mundo entender. O que, que quer dizer evolucionismo teísta? Todo mundo já ouviu falar da evolução. Que o homem veio do macaco, que aí em milhões de anos os seres vão mudando e o macaquinho vai crescendo, crescendo, crescendo até virar um ser humano. Essa é a visão básica e clara da evolução. Agora, muitos evolucionistas não creem em Deus. Eu não creio em Deus, não. Nós viemos do macaco, não foi de Deus, não. Agora, existe um outro grupo de pessoas que acredita na evolução, mas acredita que Deus está por trás da evolução. Entende a ideia? Deus está conduzindo os animais até eles melhorarem bastante, evoluírem bastante, até virar um ser humano que tem a capacidade de raciocinar e etc., como nós temos. Deus está por detrás da evolução. Então essa é a ideia. E em geral, essa ideia do espiritualismo, do espiritismo, envolve essa questão. Deus está por detrás da criação através da evolução. E no processo de evolução existe um problema, que é a morte. Chega uma hora que você não evolui mais, tu morre. E aí o espiritismo vem entrar para solucionar esse problema. Não! Não é que você morre, você sai do corpo para viver uma outra vida. A evolução continua. É uma ideia interessante. Tem um montão de gente que acredita nessa ideia no nosso mundo. Então, Deus cria e dá à criação a capacidade de evoluir, desde formas mais primitivas de vida até formas mais elevadas. Dentro do espiritismo, se faz um resumo que é mais ou menos assim. Os animais são formas mais primitivas de vida. O ser humano já é uma forma de vida mais evoluída. E eles dizem assim, os anjos são ainda mais evoluídos do que os seres humanos. Tá percebendo a escadinha? Agora a escadinha não é mais macaquinho, macacão, ser humano. Agora a ordem é animal, ser humano, anjo. A evolução está acontecendo. E, segundo o Espiritismo, todos nós estamos num processo de evolução para nos tornar seres espirituais. Nos tornarmos anjos de luz. Interessante essa ideia. E você vai reencarnando, reencarnando, reencarnando, até melhorar, melhorar, melhorar. Chega uma hora que não precisa mais reencarnar, tu vira um anjo de luz. Aí você saiu dessa esfera humana e entrou em outra. Essa é mais ou menos a ideia. Entretanto, antes que o ser humano possa atingir a condição, por exemplo, de virar um anjo, ele tem que ralar muito pelos mundos por aí. Porque, inclusive, o Espiritismo prega que existem muitos mundos. A pluralidade de mundos. Então, tu encarna aqui no planeta Terra, aí tu cumpre a tua missão aqui. Aí, ok, tu foi aprovado, aí tu vai encarnar lá em Marte. Depois tu vai lá para Júpiter. E se tu for malvadinho, tu vai parar em Mercúrio, viu? É bem quente lá. Dando um exemplo assim básico para você, mas só para você entender mais ou menos o processo. E essa é toda a doutrina espírita, envolve tudo isso aí, tá bom? Então é mais ou menos isso. Então a gente tem que entender algumas coisas. Quando a gente diz tudo isso, a gente começa a precisar entender de onde é que esses camaradas tiram essas ideias. Quais são os pressupostos, ou seja, quais são as verdades básicas desse sistema de crença? E a primeira verdade é a seguinte. A alma pode viver fora do corpo, porque a alma é imortal. Esse é um princípio fundamental da doutrina espírita. A alma não morre. Porque senão, como é que ela vai reencarnar? Como é que ela vai viver fora do corpo? A alma tem que ser imortal. Tem um monte de gente que crê que a alma é imortal. Além disso, além da alma ser imortal, eles precisam acreditar que a mesma alma vive várias vidas. E aí você tem, inclusive no nosso mundo, terapia de vida passada. Alguém já ouviu falar de terapias de vida passada? Levanta a mão aí. Olha aí, ó. Ixi, todo mundo já está ouvindo falar. Não sei se vocês já fizeram, né? Mas se já ouviram falar, já ouviram. Inclusive, eu tive uma namorada que jura de pé junto, tá, gente? Que me conheceu da vida passada. Oh, esse pastor Ezequiel, o que que andou fazendo nas outras vidas, hein? Não é fácil. Não basta uma vida, né? Tem um montão de vida. E várias vidas. E ela disse que lembra, que teve visões, que teve sonho, foi na terapia. Vamos lá, hein, querida? Vamos ver se é verdade isso aí. O que mais? Essa ideia toda pressupõe que a reencarnação é um processo através do qual a alma vai evoluindo. Então a morte é a nossa amiga. Tipo assim, eu cumpri a minha função no mundo, eu preguei os meus sermões, eu batizei as pessoas, eu vivi aqui nesse mundo. Chega uma hora que eu vou morrer, porque eu cumpri a minha missão. Eu preciso evoluir mais ainda. Vamos pensar que eu estou chegando lá no estágio de virar um anjo. Aí eu preciso morrer, essa morte me ajuda na minha evolução. A morte é minha amiga. Não preciso ter medo da morte. Eu preciso até, inclusive, ir correndo para ela para sair logo desse corpo humano, deixa eu desencarnar logo e deixa eu ganhar as minhas asinhas. Então essa é a ideia, tá bom? Esse processo todo da gente viver, morrer, reencarnar, ele se repete milhões e milhões de vezes na evolução de todo mundo, todos nós. E aí nós estamos todos evoluindo em direção ao bem, à luz e etc. Essa é a ideia, porque tem que evoluir, né? Senão vai evoluir para as trevas, fica uma situação meio complicada. E o Espiritismo diz que existem leis divinas, o Espiritismo crê em Deus, e Deus colocou algumas leis divinas nesse processo. E entre eles existe o Dharma e o Karma. O Dharma são os aspectos positivos do nosso destino. Então eu nasci numa família rica, ufa, um Dharma para mim, né? Tipo assim, eu vou viver uma vida fácil no mundo. É o meu Dharma, eu devo ter sido muito bonzinho na vida passada. Aí eu ganho de Deus um presentão. Ó, Ezequiel, vai virar milionário lá no planeta Terra. Vai ter um monte de miserável lá, pecador lá também, mas você anda de avião por cima deles, tá bom? É isso. É o Dharma. Mas tem um lado ruim dessa história. É o famoso karma. E o karma é complicado. Ih, na minha vida passada, eu fumava igual um maluco. Aí nessa vida eu nasci já com uma doença no pulmão e... Pai, eu vou morrer de câncer de pulmão para pagar o preço da... pensa que é fácil, né? O Espiritismo. E no final das contas, o Espiritismo é o seguinte. Tem um lado positivo. Deus não pune ninguém. Você não está sendo punido por Deus. Você está sendo punido por você mesmo que na vida passada pecou. Esse é o lado positivo. Deus não é o malvadão que fica lá mandando coisa ruim para você. Quem faz o mal para você é você mesmo. E você paga o preço depois. Mas tem um lado ruim dessa história também. Deus não salva ninguém. Ai, Deus me perdoa meu pecado. Ah, perdoa? Você vai voltar lá para tu pagar, viu? Tem perdão aqui não. Ai, Senhor, me perdoa porque eu fumei. Não, perdão porque você fumou? Vamos ganhar um cancerzinho de pulmão na vida que vem, tá bom? Para você sentir o gostinho. Não tem perdão para ninguém. Você percebe que as questões começam a ficar meio complicadas, né? Mas é interessante. E aí... O Espiritismo coroa o seu argumento dizendo o seguinte, a vida é justa, certo? Aparentes injustiças começam a ser explicadas. Por que que um nasce doente e outro nasce saudável? Vida passada. Por que que um nasce rico e outro nasce pobre? Vida passada. Por que que um é bonito e outro é feio? Vida passada. E tudo se resolve por causa das tais vidas passadas. E no final de tudo, a morte... Não existe. A morte é uma ilusão. Você só vai trocando de fase. É igual videogame, sabe? Morre, mas não morre. Tu tá ali com teu bonequinho, vai lá, cai no abismo. Aí volta do começo. Aí começa tudo de novo. Aí morre de novo. Aí morre e nasce de novo. A vida é um grande videogame. Esse é um resuminho para vocês do Espiritismo. Gênesis capítulo 2. Abre a Bíblia. Versículo 7. Vamos começar do começo, irmãos. Aprendendo as verdades agora, eu vou pregar para você o Evangelho segundo a Bíblia. E essa noite nós vamos aprender algumas verdades importantes da Palavra de Deus. E agora que nós vamos ler a Bíblia, eu convido a todos a fechar os olhos, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Deus maravilhoso e eterno, obrigado porque a Tua Palavra está aberta diante de nós nesta noite. Nos ajude a entender através do Espírito Santo a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, a Bíblia nos diz assim, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Bom, em geral, sabe que alma penada e espírito dos mortos é mais ou menos um sinônimo no mundo. Ah, eu vi uma alma. Ah, eu vi um espírito. As pessoas tratam isso como sinônimo, certo? Ver uma alma fora do corpo, ver um espírito, é tipo ver um fantasma, certo? E as pessoas dizem que elas veem essas coisas, tá? Não é brincadeira, não. E aí, o que acontece? A gente já começa a ter um primeiro problema. Porque a Bíblia diz algo diferente. A Bíblia diz que o homem é feito de pó mais fôlego de vida igual à alma vivente. Agora, essa palavrinha fôlego de vida no hebraico é a mesma palavrinha que se traduz por espírito. Fôlego, espírito. E aí você já começa a entender uma coisa. O que, que é a alma? É o corpo em quem está o espírito, que é a respiração, é o fôlego de vida. E então você já começa a perceber que espírito e alma não são a mesma coisa, que muitas vezes é igualado dentro dessa ideia. E por que que isso é importante? Vamos lá, Eclesiastes 12, versos 6 e 7. E agora vamos começar a identificar algumas coisas importantes para a gente poder concluir a verdade da Bíblia. O texto nos diz assim: antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Se você tiver a visão mais ou menos comum das pessoas, de que o espírito é a alma, o que, que você vai concluir lendo esse texto? A alma sai do corpo e volta para Deus. Agora, quando você entende que o espírito é esse fôlego de vida sem o qual ninguém vive, você percebe que na hora da nossa morte, Deus recolhe o nosso fôlego. Nós damos o último suspiro. E esse suspiro é recolhido por Deus, porque foi Deus que deu, certo? Deus não soprou no homem o fôlego de vida? A morte é o processo inverso, Deus retira esse fôlego de vida. Esse espírito que volta a Deus não tem nada a ver com o que as pessoas imaginam. Uma fumacinha que sai do corpo e conversa, e enxerga, e fala, e puxa o pé dos outros. São os mortos, né? Não. Não é isso que o texto bíblico está nos dizendo. Mas Ezequiel, como é que você mostra isso para mim de forma mais ampla? Dá uma olhadinha no capítulo 3 desse mesmo livro. Olha só o versículo de número 19. E aqui você já vai começar a identificar uma questão interessante para a gente entender a verdade. A Bíblia nos diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede a quem? Aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Perceba, o que Deus colocou no corpo humano na hora da criação, que é o fôlego de vida, que é o espírito, é a mesma coisa no homem e no animal. Pega o seu cachorro, se você tem um cachorro, e fica sentindo a respiração dele. É igual a sua. Não é nada diferente. É a mesma coisa. E assim como o cachorro morre e sai esse fôlego, você morre e sai esse fôlego. Não tem nada de espírito aqui. A menos que você quer dizer que a alma do cachorro e a alma humana é a mesma coisa. Mas ninguém pensa assim. Nem os espíritas não pensam assim. Eles pensam que o cachorro é um ser inferior e o homem já era superior. Então, em tese, você percebe que tem algum furo no argumento, em algum lugar. E nós vamos procurar esse furo. Segunda pergunta. A alma morre. Ezequiel 18, verso 4. O Espiritismo precisa postular que a alma é imortal para que o sistema deles todo possa fazer sentido e você creia em tudo que eles dizem. Agora, nós temos que fazer essa pergunta: a alma é mortal ou não? Olha só que mensagem clara da palavra de Deus a esse respeito. E a Bíblia diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa reencarnará, essa viverá para sempre. É o que está escrito aí? Não. A alma que pecar, essa morrerá. A alma morre ou não morre? Pronto, é o que a Bíblia diz. Na Bíblia, a alma morre. E morre por quê? O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. É o que o texto diz. A morte é uma realidade por causa do pecado. Não é por causa da evolução da nossa alma. Que absurdo é isso? A morte virou a nossa amiga agora, para nos ajudar a evoluir. Será que a morte é a nossa amiga? 1 Coríntios 15, verso 26. Texto de Paulo, muito interessante, muito claro também. 1 Coríntios 15, versículo 26. E a Bíblia nos diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte é tua amiga para a tua evolução? Não. A morte é tua inimiga e ela será destruída. Agora, o que que acontece com a gente quando a gente morre? Tudo isso que a gente viveu na vida vai para onde? Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Volta lá para o mesmo livro que nós estávamos antes. E mais uma resposta no quebra-cabeça. E depois nós vamos concluir algumas coisas sobre tudo isso. Então, Eclesiastes 9, versos 5 e 6. É um texto muito importante a respeito desse assunto. E a Bíblia nele nos diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O vivo sabe que vai morrer. A gente tem essa consciência. Mas o morto não tem consciência de nada. Jesus comparou a morte com o sono, dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu. E aí você pensa, imagina quando você chega em casa cansado, 1 hora da manhã você deita, pregado, apaga. Quando você se dá por conta, o relógio está despertando 6 horas da manhã. Passaram quanto tempo? 5 horas. Mas você perdeu a noção do tempo. Vamos pensar que nessa noite você não tenha sonhado, não tenha tido nenhum sonho. Você deita, dorme 5 horas e acorda. Para você é como se tivesse passado 1 segundo. E a morte é isso. É esse dormir sem sonhar. Você não pensa, não fala, não sente, não lembra nem o que foi positivo, nem o que foi negativo na sua vida. Na morte, você não fica lá se lamentando: ai, quantas besteiras que eu fiz, meus pecados, ai, não sei o quê. Na morte, você também não fica lembrando: ai, meus filhos, como eu amo meus filhos, meu marido, meu pai, minha mãe. Não. Na morte, você não tem pai. Na morte, você não tem mãe. Na morte, você não tem filho. Sabe por quê? Porque a morte transforma a tua vida inteira em nada. Essa é a obra da morte. E é por isso que ela é nossa inimiga. Porque ela transforma a nossa vida em nada. Em zero. Zero à esquerda. É o que a Bíblia diz. Mas tem mais. E a reencarnação? Hebreus 9, verso 27 e 28. O tema da reencarnação é um tema muito interessante. Naturalmente, eu não sou espírita, ou espiritualista, mas eu já estudei bastante esse assunto. E, de fato, a reencarnação é algo que, se você vislumbra assim com a filosofia deles, é algo muito interessante. Você ficar pensando nesses muitos mundos, nessas muitas vidas, é tudo bastante interessante. Por causa disso, essa ideia tem um poder de enganar muito grande, porque muitas pessoas acreditam nisso. Mas a Bíblia nos dá uma resposta segura a esse respeito. E a Bíblia diz assim, Hebreus 9, verso 27 e 28. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. A Bíblia não diz: você morre muitas vezes, 1, 2, 3, 10, 20, 50, 1.000, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 50 milhões, até evoluir. Se fosse verdade, a Bíblia diria. Porque a Bíblia tem compromisso com a verdade. Agora, a Bíblia diz, aos homens foi dado morrer uma só vez. E depois disso, elas vão encarar o juízo de Deus. Outra coisa que esse verso nos mostra. Através da ideia do Espiritismo, cada um salva a si mesmo. Eu pequei no passado, agora eu venho pagar o preço do meu pecado. Mas esse verso diz diferente. Tendo Jesus se oferecido para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez para a salvação. Quem que tira os nossos pecados? É Jesus, não somos nós que vamos pagar o preço do nosso pecado da vida passada. É Jesus quem tira o nosso pecado. Essa é a verdade, irmãos. Que mais? Será que a reencarnação é a forma da gente voltar à vida? Mateus 22, versos 31 e 32. A reencarnação é a forma da gente voltar à vida? E a Bíblia nos responde dizendo assim, Jesus falando, e quanto à reencarnação, não tendes lido o que Deus nos declarou? Não, ressurreição. Opa, olha aí. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim dos vivos. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se a reencarnação fosse verdade, deixa eu dizer o que ia acontecer para você. Eu encarnei, tá? Virei o pastor Ezequiel Gomes. Então eu tô vivendo a minha vida como pastor, tô pregando, tô vivendo, tô me relacionando com as pessoas. Aí eu vou e vou evoluir. Agora, para eu evoluir assim bastante, eu não posso ter a experiência só como homem. Eu tenho que vir uma vez reencarnar como mulher também, para eu poder saber como é que é, porque só como homem eu não consigo evoluir bastante. Então, numa vida eu sou o pastor Ezequiel. Na outra vida eu me torno a Dona Maria. Certo? É, a doutrina espírita é isso mesmo. E aí eu vivo lá como a Dona Maria, tal, tal, tal. E aí vamos pensar, eu vivo 1 milhão de vidas como homem, vivo 1 milhão de vidas como mulher, e no fim eu sou o quê? Aí os gays vão gostar dessa história, né? Oh, pensa, olha aí, tá um sentido aí, hein? Mas vocês percebem que, no final das contas, nós não somos nós. Porque o pastor Ezequiel que está falando aqui essa noite, talvez tenha sido a Dona Maria na vida passada. Porque no fim eu estou em caminho, eu estou me construindo, eu estou evoluindo. Quem sou eu? Sei lá. Eu não sou nada, eu sou tudo. No fim das contas, eu não sou eu, mas tem um problema. Abraão morreu, vamos pensar, faz 4 mil anos, mas não deu tempo de reencarnar esse homem ainda? Para poder virar a Dona Maria? Mas como é que Jesus trata a questão? Ressurreição dos mortos. Abraão vai voltar à vida. É Abraão mesmo. Ele não vai se tornar outra pessoa que ele não era, vai reencarnar. Não. É ele que vai voltar à vida. Entende a diferença? Nós não estamos evoluindo para virar alguma outra coisa que a gente não sabe. Nós somos quem nós somos. E somos nós, se morrermos, que Deus vai ressuscitar. Não é por reencarnação, é por ressurreição. É diferente. Agora eu deixei as duas últimas perguntas para o fim. E elas são as mais difíceis. Ezequiel, muito interessante a tua palestra, o teu sermão. Mas o que dizer dessa terapia das vidas passadas? Onde as pessoas entram num consultório e recebem uma orientação. E elas têm visões, elas têm sonhos. E elas se lembram de coisas que aconteceram em vidas passadas. Agora eu quero ver tu sair dessa. Porque aí é o problema. Vamos pensar que algum de vocês já tivesse passado por uma terapia desse tipo. E você tivesse visto na tua mente, no teu coração, cenas de vidas passadas. Como a minha namorada disse que viu. E não é só ela, não. São milhares e milhões de pessoas que dizem que vêm. Tá? Não é brincadeira, não. E aí, Ezequiel, o que é isso? Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. De fato, nós somos fruto de centenas de gerações dentro do nosso código genético. Sabe que é uma coisa assim, bem interessante isso, inclusive. Nós somos a junção de um monte de ser humano que se uniram sexualmente no passado. Se você retroceder na tua árvore genealógica, É um monte de gente com gente gerando gente. E aí um é mais gordo, um é mais magro, um é mais bonito, um é mais feio, um é loiro, um é preto, um é branco, um é azul, um é amarelo. E aí um comia isso, outro comia aquilo. E você percebe que essas pessoas vão se unindo, vão se unindo, vão se unindo. E isso vai fazendo diferença. Então, por exemplo, meu pai é alto, eu nasci alto. Mas minha mãe é mais baixinha. Quem sabe talvez eu tenha um filho com uma outra mulher que pode ser mais baixinho do que eu. E você percebe que esse meu filho vai ter um monte de carga genética minha, do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, etc, etc, etc. Então, no final das contas, o que é que nós somos? Nós somos o resultado de um monte de gente. Nós carregamos em nós a genética de um monte de gente. E o cérebro humano é uma máquina absurdamente fantástica. É incrível o poder do cérebro humano. E através de hipnose ou de sugestão, você consegue fazer as pessoas dar uma boa viajada, viu? Tem gente que, inclusive, eles fazem isso em show de televisão. Pega uma cebola, hipnotiza a pessoa e agora morde que está comendo maçã. A pessoa... Maçã, que delícia. E tá lá, e mostra pros outros e vê. Por quê? Porque se você aprende a manipular o cérebro humano, pode manipular a pessoa pro rumo que tu quiser. Então, essas lembranças que as pessoas dizem que têm são reais. São coisas reais que elas passam. Não são experiências assim inventadas, são coisas que as pessoas passam mesmo. Mas elas não são vidas passadas de verdade. Porque não tem vida passada. São coisas da mente, são coisas do ser humano, tá? Da mente humana. Mas é a mesma coisa que gente que diz que sai do corpo. Existe. A pessoa diz que sai do corpo. Inclusive, fazendo alguns testes na medicina, né? Eles colocam eletrodos na cabeça e vão acionando áreas do cérebro. E os cientistas, fazendo esses testes com as pessoas, acionaram a área do cérebro e a pessoa diz, opa, saí do corpo. E começa a se enxergar, igual eles dizem quando experiências de quase morte, né? A pessoa se sente saindo do corpo, que ela está flutuando, que ela está indo para uma luz, que ela está indo num túnel. Tudo isso é verdade. Tudo isso acontece com os seres humanos. Eles relatam isso, os relatos são idênticos no mundo inteiro. Só que o que, que acontece? Esses relatos acontecem enquanto a pessoa está viva. E ela tem essas alucinações, ela tem um monte de experiências sensoriais nesse processo, entre quase morrer. Aí a pessoa quase morre e depois volta, opa, eu lembro de algumas maluquices aí. Agora, ela não morreu de verdade. Porque a hora que morrer de verdade, ela não vai lembrar nada. Entende a diferença? Enquanto estão vivos, aí o ser humano viaja, né, pelo potencial do cérebro. Mas fora, depois que morre de verdade, não tem lembrança de nada. Essa é a verdade. E pessoas que veem espíritos e almas? Também tem. Agora, nós temos que lembrar que nós estamos lutando contra um inimigo. Qual que é a natureza desse inimigo? Ele é um anjo. E quando você vai estudar os anjos na Bíblia, você percebe que às vezes eles se materializam, eles atravessam parede, eles auxiliam as pessoas, eles estão no meio de nós. Então aqui essa noite tem anjo que não acaba mais, mas nenhum de nós enxerga. Agora, existem pessoas com sensibilidade de enxergar? Existem. Em algum momento um anjo pode te dar uma experiência meio maluca, meio sobrenatural? Sim. Agora, imagine um demônio que quer te enganar. Pode aparecer ou não pode? Claro que pode. Pode imitar a voz do teu filho, da tua filha, do teu pai, da tua mãe que morreu ou não pode? Pode. E aí ele diz que lembra, mãe, lembra aquele dia que só estava eu e você lá em casa e a gente estava fazendo lá um arroz com feijão e eu falei aquilo para a senhora? É, mãe, eu voltei para mandar uma mensagem para você. Mas quem é que está falando? É o filho de verdade? Não. É o inimigo de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Achando que está falando com um morto e está falando com o diabo. E aí... Esse povo que fala com morto por aí, lê a Bíblia, e a Bíblia diz que o morto não sabe nada, em quem ele prefere acreditar, no morto ou na Bíblia? Muitas vezes acredita no morto, que é um demônio, negando a palavra de Deus. Porque para ele, o que o demônio fala é mais importante do que o que a Bíblia fala. Porque ele está envolvido emocionalmente. O inimigo usa o quê? É o seu filho que morreu, o seu pai que morreu, mandou uma mensagem. E aí o povo chora. E o povo se entrega. E o povo começa a dar dinheiro pro Espiritismo. E o povo começa a comprar livro do Allan Kardec, Chico Xavier, sei lá mais o quê. E acha essas coisas maravilhosas. Mas cadê a verdade da Bíblia? Tá longe. E mesmo assim eles não têm nem vergonha na cara de dizer que estão pregando evangelho. Que evangelho que é esse? Porque o evangelho da Bíblia não é você que se salva. É Jesus que salva você. Evangelho da Bíblia, a morte é nossa inimiga que vem pelo pecado, não nossa amiguinha para a nossa evolução. É totalmente diferente. Mas eu queria conduzir vocês ao dia em que a morte morreu. Abra sua Bíblia, João capítulo 20, para a gente terminar. Vamos ler o capítulo 19 antes, versos 28 a 30. E enquanto você abre a Bíblia, deixe-me contar uma história para você. A palavra de Deus diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1, verso 1. E no verso 14, João diz: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. E ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E sabe o que Jesus faz? Ele anda curando, livrando as pessoas dos demônios, ressuscitando mortos, multiplicando pão, andando sobre a água, fazendo o bem e não o mal. E ele faz o bem em todos os lugares por onde ele passa. E enquanto uns o amam, outros o odeiam. E o final dessa história, quando a gente pensa que ele vai ser coroado o Barack Obama do mundo dele, o homem mais poderoso do mundo, sentado no trono, rei de Israel, o trono dele é uma cruz. Capítulo 19, versos 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre uma esponja, e fixando-a no caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Deus se fez homem para morrer pelo homem. Essa é a verdade do evangelho. Jesus não é uma criatura de Deus. Jesus é Deus encarnado, membro da Trindade. Capítulo 20, verso 19 e 20. A história de Jesus não termina na cruz. E a Bíblia diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem ao Senhor. Vai para o verso 24. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Lindo, né? A história de Jesus não termina na morte. A morte morreu em Jesus Cristo. E é por isso que nós temos uma esperança viva, que não morre jamais. Porque nós conhecemos um que venceu a morte. E porque ele venceu, nós podemos vencer também. Não pelo nosso poder, não pela nossa vida, porque já está provado que nós estamos condenados à morte. Já está provado que nós não temos vida por nós mesmos, mas Jesus venceu a morte para nos salvar. Eu vou terminar lendo para vocês um pequeno texto quando diz assim: porque nós, os que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, está escrito: eu cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vocês, para que a graça se torne abundante por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso nós não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que veem são temporais, e as que não vemos são eternas. Amém. Jesus venceu a morte, você pode vencer. Mas para isso, você tem que viver com Ele. Você tem que amar a Ele. Você tem que amar as pessoas a quem Ele ama. E quem são elas, Ezequiel? São todos os seres humanos. Jesus venceu a morte por todos os mortais, por mim e por você. Jesus venceu o pecado por todos os pecadores, por mim e por você. E eu termino essa mensagem fazendo o apelo, porque talvez aqui essa noite alguém aprendeu verdades da palavra de Deus que podem salvar a sua vida. Não por mim, porque eu não sou nada, mas pela Bíblia, pela palavra de Deus. Existe alguém aqui e gostaria de dizer para Jesus: Senhor, eu entendi a tua palavra essa noite e eu quero vencer a morte ao teu lado, Pai. E eu preciso crer e eu preciso tomar a decisão de me entregar. Quem sabe alguém precisa ainda ser batizado. Tem alguém que gostaria de ser batizado no futuro próximo? Você já tomou a decisão, vocês dois, como casal? Parabéns. Louvado seja Deus pela decisão de vocês. Que a graça de Jesus vos confirme e vos abençoe. Mais alguém, além dos dois, gostaria de dizer: eu preciso tomar essa decisão do batismo? Vocês também? Parabéns. Louvado seja Deus. Parabéns por isso. Creiam, amem as pessoas e perseverem até o fim. E vocês viverão uma vida sem morte para sempre. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Oremos. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor pela mensagem da tua palavra nesta noite, Pai. Senhor, obrigado porque viemos até aqui te louvar, te buscar, e saímos daqui na certeza de que Jesus venceu a morte por nós, e porque Ele venceu, nós podemos vencer também, Pai. Senhor, o Senhor sabe que o Espiritismo é um engano, tem enganado muita gente no nosso mundo. E se existe alguém espírita, Pai, na nossa família, na nossa sociedade, aqui ao redor, que o Senhor dê a tua misericórdia e graça para que eles compreendam a verdade e aceitem a Jesus como seu Salvador, Pai. Dá-nos a tua graça, a tua paz, a tua salvação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.